06, vento 200 graus, 069, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso na 10, voo 606. Está estabilizado o 4062. 4062, a torre informa que era na que eu estou anteriormente, eu estou com 410, visibilidade devido à camada de nuvem, a visibilidade permanece de 7 km. Complete a metrô de 118.95. 500 condições, grata, 18.95, boa noite. Boa. Solo 03, taxi à direita, Alfa, Juliette, portão 05. Direita, Alfa, Juliette, 05, 606. Boa noite, o azul 4062 está no final do procedimento, está o trem baixo travado. Azul 4062, ciente, informa, pista molhada, a última aeronave avistou a 400 pés. Porta visual com campo. Para visual, 4062. Direto Teixeira de Freitas, que sendo autorizado anteriormente, Coral, prossegue direto de destino, seu estimado de pouso, por gentileza. Isso, o Tango está estimando pouso. Copiado, 0415 Zulu, pouso em Teixeira de Freitas, apresente proa direto do destino. Aguarde somente para transferência de comunicações com o Centro Recife. Autorizado para a direta do destino, 180, vai o campo na frequência de extensão. Salvador, boa noite, Altan 31952, ciente da informação, Delta. 312, boa noite, só no copy, azul 4062, solo 07, taxi à direita, Alfa, Kilo 43, remota 0743. Alfa, Kilo, remota 0743. O Tan 3152, pronto, copy. Pronto, copy, 3152. 3152, autorizado Maceió, 330 via Peruísque. Desconsidera a rota, decola pistão no zero, curva esquerda, sai da Puca, transição Zumbi. Controle 120.8, acionado 5550. Oceano nível 330. Decola da 10 com curva à esquerda. Saída Pouca, transição Zumbi. Controle 1208. Transponder 5550. 3152. Procedimento correto, porta busta 3152. Informado, 3152. Gol 1805, good evening Natal, flight level 370 via up is Lu 10. At the copper new 10 left turn, look at the path and zipar transition. The path control 120.8 is cock 5545. Flight level 370 via up is Lu 10 to Natal. Take off from runway 10, turn and left, Fuka, Zipar, departure, 1-2-0, small weight, Fox 5-5-4-5, 1-8-0-5. Affirmative, Zipar transition, just confirm and report to push and setup. Start for push and setup and go 1-8-0-5. Salvador, muito boa noite, galera. 899, boa mansão Delta, com o seu centro, 5899, boa noite, sem identificação, 3000, pro Editap, ajuste 17. 3000, Itap, 17, 899. 3891, né? Informo o ajuste em Salvador, agora 10, 17, 17. 17, obrigado. Whisky Yankee Tango, chame Recife, 1251, alternando 133325. Whisky 1251, alterna 133325, Whisky Yankee Tango. Salvador, Salvador, TAM 3152, para puxa, acionamento, posição 6200. 118.95. 95, obrigado. Salvador, bom dia, TAM 3891, é passar externo, baixar travada. 3891, bom, pista molhada, é porta visual com campo. Voltará a 3891. Visual 3891. 3891, 9220 graus, 059, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso no 03291. Salvador, TAM 3152 para o táxi, 172 a bordo, alternando Natal com 2 horas e 7 minutos. 3152, táxi a Índia, reporta, vou te esperar pronto, dá 10, quem negar 10, 17. Via Índia, reportará as pontes, espera 10, pronto, TAM 3152. 3891, solo, azul no meio, táxi à direita. Alfa Juliette, remoto no 3. Alfa Juliette, remoto no 3, a sua escuta, TAM 3891. 8899, desce para 2017, não é LFC, repasse estabilizado. 2017, 5899, vai informar estabilizado. Buzzer Tower, go in 805. 1085, standby. Airbus parking VRU on position 13. After clear pushback at setup, report right taxi. After the Airbus passing behind us, position number 13, we are clear for pushback setup, go in 805. 3152, autorizado a linha de colapso 1022, 10 grau 059. Linha de colapso 10, tá 3152. Tá 3891, tu consegue manter a posição na Juliette? Confirme, o tá 381 tem agressão na Juliette. Mantém posição agora, né? Mantém. Clear pushback now and go no 805, faça pushback deixando livre a entrada 08. Ok, tá autorizado o pushback atualmente, go no 805, vai deixar a posição 08 livre. O 3891 ingressa o táxi lentamente aguardando o pushback da aeronave no portão 08, após o término do mesmo, ingressa o portão 08, tá 3891. Então, 3891, então prossegue o táxi pro 08, aguardando liberação. Tá, 3891. Boa noite, mantendo a proa de TAP, descendo para 3.000 pés, ajuste 1.017, Salvador. 3.017, Salvador. TAN 3891 tem condições de taxiar novamente para remoto no 3? Ok, remoto no 3, TAN 3891. Decolando agora o R22, controle 20.8, bom voo. Confirmar a frequência, 3252? 120.8, controle. Bom voo. 108, boa noite, senhor. O T389, só para esclarecer essas mudanças de portões, foi coordenação da companhia com o infraero, que eu só estou só passando as informações que passaram para o setor. Excelente, tá? 3291. Bom, 330, desceu Pucajamos Zumbi. Cajamos o Pita, 3152, para o 330. Só um minuto. Aguardando o transador aqui na remota 13, na 3291. Gente, 3291. Nós da web, complete final, seletor 118.95, ponto 8. 2895, a torre 5899. Torre Salvador, boa noite, o L5899, estabilizando o localizador. 899, boa noite, pista molhada, reporta visual com campo. Gente, pista molhada, vai reportar visual 5899. Go 1805, ready for taxi, we have 1495, clear taxi, April 1, India, report, hold point, run out, 0 call. And can 81017. Afirmativo. Jet 6746, call KZ, descend to 4,000 feet, NH1017, fly direct to ETAP. Avistou 5899, 780 pés. 899, vento 200 graus, 05 nós, autorizado pouso, pistão 0. Nível pouso 5899. Line up and maintain, or no zero. Só um minuto, 1974. Web 5899, solos 27, taxi à direita, Alfa Juliette, portão no zero. Direita, Alfa Juliette, 1-0, 5899. 1-7-4. Aracaju, 230, decola a pista no zero, curva esquerda, sai da Puca, direção Caju, controle 120.8, aciona 5553. Lado Aracaju, nível 230, decola da pista no zero, curva esquerda, Puca, Caju, transponde 5553 e o controle 208, gol 1-7-1-4. Correto, avanço, puxa 1-7-1-4. Gol 805, vento 210 graus, 05 nós. Autorizado pouso, autorizado decolagem, pistão zero. Decolagem. Decolagem. 1806, desce para 2000 pés, ajuste 1017, que é o sinal eletricinha, posso estabilizar. Bom dia, Maceió 350, via Peruísque 58. Desconfiara na rota, decola pista no zero com a esquerda, sai da PUCA, transição Zumbi, controle 120, decimal 8, acena 5560. Autorizado a Marcione, Patrícia 0, Zeta, Moleta, Decola 10, Super Esquerda, PUCA, Zumbi. Ponto Salvador 1208, pode responder 0, boa noite, Antônio. 1805, Decola 329, controle 120, como vou. Mano, gol 1805, Airborne, F29, call the path, control 120.8, pelo trífico. 1805, go 1805. Gol 9994, contagiamento correto, reporta, pronto, push. Contaremos 0394. Salvador Departure Control, good evening, go 1805, Airborne, PUCA Departure. Go 1805. 5, radar contact on departure, climb to flight level 370, PUCA departure, depart, transition. Climb flight level 370, go 1805. Então 3152, chame Recife 12685, alternando 12545. 12685, alternando 12545, boa noite, Ana, boa noite. Boa noite, igualmente, bom voo. Obrigado.